Na Rádio Cultura Brasil. A boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Produção e direção, Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Oswaldo Zaramelli, o popular Oswaldinho. Na sonoplastia, Frânio Vanderlei. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Estamos começando mais uma vez o programa de confraternização. Vai ao ar de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã, pelas ondas médias e curtas AM da Rádio Cultura Brasil, aqui de São Paulo. Nos domingos não temos atendimentos, mas de segunda a sábado a gente conta com a sua participação. E hoje é segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2008, estamos começando o mês das festas natalinas. Mês de dezembro, a maior festa da cristandade. Mês de dezembro que marca o dia de Natal. Bom, e a partir de hoje, segunda-feira, dia 1º de dezembro, de segunda a sexta-feira até o dia 23, estaremos sorteando 3 CDs todos os dias para um ouvinte do programa Raiz do Brasil. Hoje nós vamos sortear João do Rio e Jorlan, a dupla do Show Vale, Sereno e Tiãozinho, violeiros do Brasil, e da Costa e Lino Rey. São 3 CDs que um ouvinte ganhará por sorteio no final do programa de hoje. E na segunda parte do programa, praticamente no início da segunda parte, a participação da Cirlei Ribeiro. É, hoje ela vai discorrer sobre uma situação, infelizmente, muito normal ultimamente. Trabalhador com dívidas. Então ela vai fazer a orientação a todos os trabalhadores que têm dívidas. E ainda na segunda parte, um pouquinho mais para frente, o Cantinho do Ouvinte. Hoje atendendo a carta do Natalício Mota. O Natalício Mota reside na Ponte Rasa, bairro da Ponte Rasa, nesta capital. Portanto, Natalício Mota da Ponte Rasa, capital, hoje o Cantinho do Ouvinte é seu. E vamos começar o programa com Tião Carreira e Pardinho, que cantam Oswaldo Sintra. A pedido de Oswaldo Montilha, do Sapopemba. Depois com Barreto e Barroso, João de Barro, a pedido de Ana Beatriz, do bairro Fundação São Caetano do Sul. Ai, eu sou mineiro da gema de Minas, vivo distante, estou morando em São Paulo, já sou quase um bandeirante, lá na linha noroeste, onde eu passo todo instante, cidade de Araçatuba, é meu berço de viajante. Ai, eu vou falar a verdade, lá tenho muita amizade de gente boa e importante. Ai, ai. Ai, cidade de Araçatuba, o seu progresso não mente. É a capital do asfalto, é uma verdade patente dentro da sua razão. Lá existe homem valente, as mulheres são sinceras e as meninas são decentes. Ai, ai, juventude sadia, estudando noite e dia para um futuro sorridente. Ai, ai, o senhor Oswaldo Sintra, fazendeiro da região, sua fazenda é um palácio, sincera comparação. homem que veio do nada. E ninguém lhe deu a mão, lutando honestamente, foi ganhando posição. Aí a sua fortuna cresce, Deus ajuda quem merece, por ele ser bom patrão. Ai, ai, homem que veio da luta, muito tombo e muito chão, muito arreio e muito laço, muito boi e muito peão, na grande escola da vida. Ele foi aluno bom, sem férias e sem recreio, aprendeu sua lição. Aí ele veio da pobreza, transformando em riqueza os seus tombos no sertão. Ai, ai, o senhor Oswaldo Sintra e o seu filhinho Marquinho, e o doutor Ubiratã, do seu Oswaldo é sobrinho, famílias de gente boa. É flor que não tem espinho, falo bem de quem merece, abraçado neste pinho. Aí eu me despeço cantando, adeus vou me retirando, pra chorar lá no caminho. Ai, ai. Pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem com o barro da biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Das manhãs, o pedreiro da floresta cantava fazendo festa pra aquela que tanto amava. Mas quando ele ia buscar um raminho para construir seu ninho, seu amor lhe enganava. Mas neste mundo o mal feito é descoberto, João de Barro viu de perto sua esperança perdida. Cego de dor, tranco a porta da morada, deixando lá sua amada presa pro resto da vida. Semelhança entre o nosso fatalho, só que eu fiz o contrário do que o João de Barro fez. Nosso Senhor me deu calma nesta hora, a ingrata pus pra fora. Onde anda eu não sei. Nós começamos Raiz do Brasil desta segunda-feira, dia 1 de dezembro de 2008, com Tião Carreiro e Pardinho, que interpretaram de Lorivaldo Santos e Tião Carreiro, Oswaldo Sintra. foi o pedido do Oswaldo Montilha de Sapopemba. Ofereceu para Antônio, para Flávio, Rafael, Isa Cunha e Oswaldo Montilha do interior. E ainda todos nós aqui da Cultura de São Paulo. Muito obrigado, Oswaldo Montilha. Pedido depois de Ana Beatriz, residente no bairro Fundação São Caetano do Sul. Barreto e Barroso cantaram do Ted Vieira, Emuí Bucuri e João de Barro. E Ana Beatriz ofereceu para Moíbo César. Opa, muito obrigado, Ana. Para Terezinha Campos, para João José Machado e para o Zezinho da Sanfona de São Caetano do Sul. É, que é o José, né? É o maridão da Ana Beatriz. É isso, Ana? Beleza. Muito obrigado, viu? É o programa Raízes do Brasil, aqui na Rádio Cultura Brasil. Vamos seguindo. Agora Cascatinha e Ana cantam numa versão de José Fortuna, Meu Primeiro Amor. Depois Carreira e Carreirinho, do Carreirinho, Pé de Roseira. Vagando triste por sobre a flor, seu nome sempre meus lábios irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor. Quem para por seu carinho, só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor. Tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes anos. São prantos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei quem eu tanto amei, não verei jamais. Me deu uma flor em botão. Pra ela eu fiz estes versos demonstrando do gratidão. Chora a prima e a requinta e a doer. E aí o bordão. Se até a madeira chora, que dirá meu coração. Já perdi muito tempo de ter meu amor nos braços. Sem ela eu sou andorinha que está perdida. espaço. Eu e ela somos presos sob um elo de aço. Se meu coração quebrasse, estaria em mil pedaços. Rio acima, rio abaixo, todo mundo me quer bem. Se existe, eu desconheço quem me olha com desdém. Ninguém deve proibir de alguém amar alguém. Sua mãe, quando foi moça, namorou seu pai também. Toda sogra são mal vista, o mundo vê desta maneira. Eu vejo na minha sogra a minha mãe verdadeira. A Rosa é minha esposa, minha filha é companheira. E a mãe dela eu comparei um lindo pé de roseira. Nós ouvimos com Cascatinha, na versão de José Fortuna, Meu Primeiro Amor. A seguir, Carreira e Carreirinho cantaram do Carreirinho, Pé de Roseira. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil, com Muíbo César Curi. E você pode participar por carta do programa Raízes do Brasil, encaminhando sua carta para este endereço. Rua Senes Brigue, 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Onde se situa a Fundação Padre Anchieta. Rua Senes Brigue, 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Coloque no envelope Programa Raízes do Brasil. Você escolhe as músicas para serem tocadas. Pode fazer oferecimento das músicas. E se tiver datas festivas à família, pode anunciar aqui que a gente, com muito gosto, vai citar as suas festividades. Agora com Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, Drama da Vida. Atendendo Nésia Quinalha de Carapicuíba. Depois com Teixeirinha, Bom de Bola. A pedido de Caetano de Roque, residente no Jardim Vergueiro. Vamos lá. Estava lotado, a multidão aplaudia, sem saber que dois artistas no camarim discutiam por causa da Terezinha que lá no palco exibia. Estava noiva de Pedro, o galã da companhia. E numa cena do drama de traição e maldade, seu rival aproveitou aquela oportunidade e deu um tiro no Pedro com uma bala de verdade. Quem caiu morto na cera da triste realidade. Enquanto ele agonizava, toda a plateia sorria, sem saber que era verdade. Aquela cena que via no meio da confusão, o criminoso fugia, era o drama verdadeiro que a negra sorte escrevia. Terezinha notando que Pedro estava sem vida, banhou seu rosto gelado com o pranto da despedida. Enquanto o povo aplaudia aquela cena vivida, foi a cortina fechando em mais um drama da vida. Sou gaúcho rio grandense, venho lá de Passo Fundo, estou morando em São Paulo. E desde o primeiro ano me tornei um corintiano, o melhor time do mundo. Eu também sou rio-grandense, de Bagé lá da fronteira. Estou morando em São Paulo, terra boa e hospitaleira. Só não fiquei corintiana, porque a esquadra bacana é o time do Palmeiras. Tira a polenta do fogo que o Corinthians é campeão. Corinthians é o campeão, vocês são muito banqueiro. Os palmeirenses têm classe, melhor time brasileiro. Será o campeão do ano e o pobre do corintiano tira o leitão do chiqueiro. Gente, o Corinthians é o maior do Brasil, mais competente. Olha aqui, um corintiano não é um italiano comendo galeto quente. Comendo galeto quente e a boa macarronada, não é estes corintiano comedor de feijoada. O teu time tem cheirinha, só come alguma galinha quando a bichinha é roubada. Bichinha roubada, não roubamos de ninguém. Sou defensor do Corinthians, que agora a resposta vem. O teu time, Terezinha, comendo muita galinha, vira galinha também. Vira galinha também, os palmeirenses não vira. Cada gol que nós marcamos, nossa torcida delira. Palmeiras é time de elite, Corinthians é sem limite, timinho de caipira. Timinho de caipira, mas é o que sempre vence. Dono da maior torcida, Corinthians ao povo pertence. É timão, não é timinho, todo ano tira o vinho da boca dos palmeirenses. Dos palmeirenses, tomamos vinho por graça. Tem galeto e tem polenta, macarrão de boa massa. E o banquete de vocês é no bar do português, comendo feijão com cachaça. Come feijão com cachaça lá no bar do português. O Corinthians entrou lá, que eu me lembro só uma vez. Não pra comer feijoada, mas pra pagar uma conta de vocês. Uma conta de vocês. nós que não devemos do pé. A torcida do Palmeiras está pedindo olé. Domingo na quarta-feira, vocês vão ver o Palmeiras com a bola de pé em pé. Vai bola num barbante, o Corinthians e o Palmeiras são dois timão bandeirante. Para sanfona e viola, e os dois times vão de bola, orgulha o Brasil gigante. Viva o Corinthians, minha gente! Viva o Palmeiras! Nós ouvimos que o Zé Fortuna Pitangueira e Zé do Fole, do José Fortuna Drama da Vida, para a Mésia Quinalha de Carapicuíba. Ofereceu para todos os atendentes da Rádio Cultura Brasil e a todos que formam a produção do nosso programa. Mésia Quinalha de Carapicuíba, muito obrigado. E depois o pedido de Caetano de Roque. Será que é Caetano de Roque mesmo, José Roque? Aqui não dá para ver muito bem o nome do meio, viu, Caetano? De qualquer forma, está aparecendo Caetano de Rock, Jardim Vergueiro. Da próxima vez que você telefonar, você pode corrigir, se for o caso, tá bom? Ele pediu com o Teixeirinha, do próprio Teixeirinha Bom de Bola, e ele dedicou para sua mulher, é isso? Yolanda? É, dedicou para sua mulher, Yolanda, que é a esposa do Caetano Rock, lá do Jardim Vergueiro. Muito obrigado. Programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. Pois é, gente, a partir de hoje, de segunda a sexta-feira até o dia 23, 3 CDs serão sorteados diariamente, tá bom? Hoje mesmo a gente já começa com esse sorteio de 3 CDs no final do programa. Agora Craveiro e Cravinho cantam de Capitão Furtado e Laureano, O Sonho de Matuto. Depois, com o Comandante Confidente de Serrinha e Atos Campos, quando canta o Chororó. Acabou. Mais bonita que uma flor, que fez só para os dois, ele e seu lindo amor. Chora viola apaixonada, envolvido de saudade, a ternura tatuada. Na roça tudo é melancolia, o arvoredo doce, o chichar da ponte, os passarinhos, enfim, toda a natureza, um cântico em toa de amor e de tristeza. Envolvido de saudade, a ternura tatuada. Apaixonado, ele tenta na viola achar consolo para baixinho cantarola, o seu lugar ainda é aqui no meu sertão, bem junto do meu peito, aqui no coração. Chora viola apaixonada, envolvendo de saudade a ternura tatuada. Com Craveiro e Cravinho, do Capitão Furtado e Laureano, Sonho de Matuto. Comandante Confidente cantaram depois do Serrinha e Atos Campos, Quando Canta o Chororó. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil. Agora a Raiz do Brasil destaca com mensageiro mexicano Estrelinhas do Céu. Vamos atender o pedido da Irene Primozic, residente na Vila Progresso, em Guarulhos. Depois, com Mucunhã, o Saci. Pedido de Agnello Piel Santos, residente no bairro da Roseira, em Jundiaí. Maria do céu, a ti faço uma prece, para que regresse o meu grande amor. Porque sozinho já não tenho calma, precito minha alma soluçar de dor, soluçar de dor. Céu que vives a brilhar, peço que dê fim neste meu penar. Porque de amor quase morro, este amor só por maldade, para mim não quer voltar. Para mim não quer voltar. Com nosso Senhor, para Ele devolver a mim o meu ex-amor. O meu ex-amor. Lá vai Saci, pulando numa perna só. Lá vai Saci, pulando numa perna só. De gorro vermelho, cachimbo na boca. Lá vai o Saci, assombrando as pessoas. Rabo de animal, sempre dá um nó. Lá vai o Saci, numa perna só. Seu olho é vermelho, feito bola de fogo. Pra pegar o Saci, só tirar seu corpo. Lá vai o Saci, lá vai o Saci, pulando numa perna só. Lá vai o Saci, lá vai o Saci, pulando numa perna só. Ele chega sempre no redemoinho. Se jogar a peneira, pega este negrinho. Se espetar com um garfo, a roda de vento. Ele grita de dor e sai correndo. Ele mora na mata, no clarão do luar, e até hoje ninguém conseguiu pegar. Lá vai o Saci, lá vai o Saci, pulando numa perna só. Lá vai o Saci, lá vai o Saci, pulando numa perna só. Ele bate em cachorro, faz trança em cavalo. É feito criança, um ser encantado. Por isso à noite não fique sozinho. Se escutar o assovio, saia de mansinho. Se encontrar um Saci, comece a rezar. Pois quem viu me contou que ele dá azar. Lá vai o Saci, lá vai o Saci, pulando numa perna só. Lá vai o Saci, lá vai o Saci, pulando numa perna só. Lá vai o Saci, lá vai o Saci, pulando numa perna só. Lá vai o Saci, lá vai o Saci, pulando numa perna só. E ele bate em cachorro, faz trança em cavalo, é feito criança, um ser encantado. Por isso à noite não fique sozinho, se escutar um assovio, saia de mansinho. Se encontrar um saci, comece a rezar, pois quem viu me contou que ele dá azar. Lá vai o saci, lá vai o saci, pulando numa perna só. Lá vai o saci, lá vai o saci, pulando numa perna só. Ouvimos com Mensageiro Mexicano, do Letinho e Mexicano, Estrelinhas do Céu. Foi o pedido da Irene Primozic, residente na Vila Progresso, em Guarulhos. Ela dedicou para o Manuel Félix Bueno, para João José Machado, para Valdir da Silva e para Messias Romuriel. Irene Primozic, muito obrigado. Ela está desejando já um Feliz Natal para a gente. Muito obrigado. Retribuímos os desejos de Bom Natal. É, já entramos no mês natalino. Mês de dezembro, mês de Jesus Cristo. Aliás, mês de Jesus Cristo é a forma de dizer. Porque mês de Jesus Cristo, semana de Jesus Cristo, dia de Jesus Cristo, hora de Jesus Cristo, minuto de Jesus Cristo, segundo de Jesus Cristo. Todo instante é instante de Jesus Cristo em nosso coração. O pedido depois foi do Agnello Piau Santos, residente do bairro da Roseira em Jundiaí. Como cunhando Walter Silva ao Saci, vejamos para quem ele ofereceu: para os moradores dos bairros de Jundiaí. Bairro Jundiaí Mirim, bairro Colônia, bairro São Camilo, bairro Caxambu, bairro Pacaembu, bairro Cidade Nova. Esses bairros são todos suburbanos. E os bairros urbanos são bairro da Roseira, bairro da Toca, Rio Acima, bairro Vale Azul e bairro Esplanaldo. E todos os bairros urbanos. Oh, beleza, Aguinaldo Piau Santos, muito obrigado, viu? Chico Rei Paraná, vão cantar do Ramoncito Gomes, Canarinho Prisioneiro. Depois com Dino Franco, Moraí Nardelli, de Dr. Alves Lima e Dino Franco, Mestiça Risca de Aço. A porta da grade me tirando da prisão. de Mato Grosso, montado no meu Picasso, lenço branco no pescoço e 100 léguas de cansaço. Quando eu vi a Madalena debruçada no terraço, esqueci de minhas penas e o cavalo do seu passo. A madrinha ia adiante, a culatra retirada, repiquei o meu berrante pra reunir a boiada. Percebi que minha sina estava ali rodilhada, como a cascavel traiçoeira, armando sua laçada. O sol ia se escondendo, a boiada num bagaço, na campina foi parando que nem mosca no melaço. Olhei de novo a morena na distância do meu laço, meu coração nessa hora bateu fora do compasso. Dizer adeus pra ela foi o meu pior momento. Perguntei se ela queria me aceitar em casamento. Me respondeu com desprezo, foi grande meu desalento. Virei o macho na espora, num triste aborrecimento. O boiadeiro de fama, com nada me embaraço, mas essa mestiçarisca desviou meu tirão de laço. Depois daquele abandono, pra mim o mundo morreu. Eu nem sei aonde ponho este amor que Deus me deu. Meu Picasso anda tristonho, da boiada se esqueceu. Nunca mais vi a cabocla, perdi tudo que era meu. Ouvimos com Chico Rei, Paraná, do Ramoncito Gomes, Canarinho Prisioneiro. Depois com Dino Franco, Moraí Nardelli, do Dr. Alves Lima e Dino Franco, Mestiça Risca de Aço. Homenageado do dia. Palmeira e Biá, os homenageados de hoje. Passaram a trabalhar juntos em 1952, depois que Palmeira desfez a dupla com Luizinho. Biá passou então a formar dupla com o Palmeira, e o Biá que fazia dupla com o Mariano. Bem, eles trabalharam acompanhados pelo sanfoneiro Alberto Calçada. Em 1953 gravaram na RCA Victor o primeiro disco, interpretando a valsa Nossa Senhora das Graças de Palmeira e Arlindo Pinto, e o galope A Rosa Carreteira do Palmeira e José Paniguel. Em 1954, a dupla passou a se apresentar juntamente com o acordeonista Mário Zan em excursões por vários estados do país. Em 1955, lançaram um grande sucesso à moda do Disco Voador do Palmeira. Foi o mesmo maior sucesso deles. No mesmo ano, gravaram a toada Carmen Miranda, de Palmeira e Capitão Barduino, homenagem à cantora falecida naquele ano nos Estados Unidos. Em 1956, lançaram pela RCA Victor o bolero Boneca Cobiçada, do Bolinha e Biá, o maior êxito da dupla, com mais de 500 mil cópias vendidas, e que se tornou um clássico da música popular brasileira, sendo regravado inúmeras vezes por diversos artistas, entre os quais Carlos Galhardo. Boneca Cobiçada virou filme com o mesmo nome,

boa disparada. Viola cabocla tem dó de si mesma, que leva alegria pro sertão inteiro, trazendo a saudade do que já morreu. Na noite de lua não sai do terreiro, consolando a mágoa do triste violeiro. Sua melodia atravessou fronteira, cantando a beleza pra terra estrangeira. Do nosso sertão é a mensageira. É o verde, é o verde amarelo da nossa bandeira. Seu timbre não falha, criado no mato com a samambaia. Veio pra cidade de chapéu de palha, mostrou seu valor vencendo a batalha. Voltou pro sertão, trazendo a medalha. Voltou pro sertão, trazendo a medalha. Pescar na cachoeira, na represa e o ribeirão. És um troféu do tempo dos bandeirantes, pois estás todo instante na história e na tradição. Canoa velha, companheira do passado, eu fisguei muito dourado no bico deste colchão. Dei tarrafadas e malhei muito pintado, hoje choro meu passado contigo na solidão. Canoa velha, eu ainda bem me lembro das subidas e descidas, no remo e no varejão, do vento forte, das chuvas e trovoadas, que açoitava tuas tábuas, cortando meu coração. Canoa velha. hoje estás aqui largada, vive toda esburacada na beira do represão. É uma lembrança da minha vida passada, das rodadas e caçadas, só resta recordação. Ouvimos com Duo Amazonas, do Iraci Tinoco, Viola Cabocla. Depois com Duo Brasil Moreno, de Atos Campos e Geraldo Meirelles, Canoa Velha. E agora é a vez de você, Sirlei Ribeiro. Muito bom dia. Bom dia, Muíbo. Bom dia a você que está na companhia do Raízes do Brasil. Minha dica de hoje é para os trabalhadores endividados, aqueles que estão com o nome sujo e têm restrições cadastrais no Sistema Central de Proteção ao Crédito, o SCPC. O programa é do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura, a Associação Comercial e a Escola Paulista da Magistratura. E o objetivo é ajudar quem está nessa situação a excluir os seus nomes da lista de inadimplentes. O trabalhador, muitas vezes, a gente sabe que tem uma dívida e deixa de pagar, não porque quis, mas porque perdeu o emprego, e isso se torna um problema, torna-se também um processo judicial que custa dinheiro e muitas vezes uma demora na tramitação no judiciário. O objetivo com esse programa é o PASSETE, é atender 700 pessoas por mês e resolver 40% dos problemas existentes. Então, como é que o trabalhador que tem dívidas deve fazer? Ele deve procurar esse posto, o PASSETE. Lá ele será atendido por um funcionário da Associação Comercial de São Paulo, que vai fornecer todas as informações, como o valor da dívida, os juros acumulados, as formas de pagamento, e se o cidadão não tiver condições de quitar essa dívida na hora e quiser negociá-la, então será marcada uma audiência de conciliação. Anote o endereço de atendimento do PASSETE, Posto Avançado de Conciliação Extraprocessual do Trabalhador. Avenida Prestes Maia, número 913, no centro de São Paulo. Horário de funcionamento das 7 da manhã às 6 horas da tarde. Um abraço e até amanhã. Se Deus quiser, até amanhã, Sirlei Ribeiro. E se você tem alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta para Sirlei Ribeiro, você pode se utilizar de dois telefones de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde. 21-82-30-81, 21-82-30-82. Você pode telefonar, fazer perguntas, dissipar qualquer dúvida a respeito das participações da nossa querida Sirlei Ribeiro aqui no Raiz do Brasil. E por e-mail também, pela internet, você também pode se dirigir ao programa Raiz do Brasil. O nosso endereço é raizdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Agora com Jade Jefferson, Estou Num Bagaço, pedido de Ismael Borba Gonçalves e Santo Amaro. E depois, com Vavá Machado e Marculino, A Volta do Vaqueiro, pedido de Marlene Gomes, residente no bairro do Butantã, nesta capital. A saudade roendo meu peito, corta mais que uma faca de aço. Seu adeus foi igual uma bomba, estourou e me fez em pedaços. Sem destino e sem rumo na vida, sem você querida, estou num bagaço. Com mentiras e falsos carinhos, esperou eu cair nos seus braços. Só depois que lhe dei tanto amor, procurou me fazer de palhaço. esqueceu todas suas promessas e sorriu do meu triste fracasso. Hoje aqui soluçando sozinho, sem ter seus carinhos, estou num bagaço. Foge do ninho e voando se perde no espaço. Os meus lábios perderam sorriso, coração já perdeu o compasso. Fiquei preso no nosso passado, como boi amarrado no laço. Quantas noites perdidas sem sono, no triste abandono, estou num bagaço. Você era uma sombra onde eu ia repousar o meu grande cansaço. O meu sol que se foi pra bem longe, para trás só ficou o mormaço. Já que eu não consigo esquecê-la, meu amor, vou seguir os seus passos. Volte logo, meu bem, por favor, sem ter seu amor, estou num bagaço. Boiada, faz tá pra lá mansinho, oi boi gado. Que o patrão botou pra fora e na hora da saída, se despedindo do gado e dando adeus por toda a vida. O patrão arrependido de ter posto para fora seu vaqueiro bom de gado que tanto serviu outrora, mandou logo um portador chamá-lo na mesma hora. O vaqueiro foi urgente para atender o chamado. Foi no horário da noite a fim de não ver o gado, pois não pretendia ter recordações do passado. Ele dizia consigo, porventura, meu patrão, quer que eu volte à fazenda, com certeza é confusão. Ou ele reconheceu que me expulsou sem razão. Aê. E foi chegar na fazenda, próximo ao cantar do galo, e o patrão tava acordado com desejo de abraçá-lo. Conheceu que era ele pelo rinchar do cavalo. Quando o cavalo rinchou, as vacas se levantaram. Os bezerros estavam longe, logo se aproximaram. Quando ele entrou no alpendre, os bezerros acompanharam. Disse o vaqueiro ao patrão, vim atender o chamado. O patrão disse, caboclo, eu vou lhe entregar o gado. Desde que você saiu, que é tudo desmantelado. Aê. Depois da sua saída, as vacas se revoltaram. Não foram mais o curral, nem os bezerros mamaram. Já morreram 15 vezes, fora as que desabaram. Aê. Disse o vaqueiro patrão, eu não posso mais voltar. Já estou bem colocado, mesmo eu cansei de lutar. Aí baixou a cabeça e começou a pensar. Disse o patrão, eu lhe entrego todo o gado quanto tem. Enquanto você quiser, aqui não entra ninguém. Só você pode dar jeito ao desmantelo que tem. Aê. Tome conta da fazenda, mude de opinião. Sei que você tem direito, pois eu conheço a razão. Quer esquecer o passado do seu ingrato patrão. Aê. Nessa altura alguma reze já tinha se aproximado, e o vaqueiro no terreiro pelos bezerros cercado, berrando ao redor dele como quem dava um recado. Aê. Vaqueiro disse ao patrão, eu não me domino mais, portanto vou tomar conta de todos os seus animais. Aí saiu a boiando e o gado berrando atrás. Aê. Ele aboiava na frente e o gado se reunia. Boi de toda qualidade, de todo lado saía, berrando e escramuçando como quem se divertia. Aê. Ele aboiava e dizia, meu gado, mais uma vez eu voltei pra tomar conta e fazer tudo por vocês. Deus querendo, de hoje em diante não morre mais uma reis. Aê. Vinha surgindo outra reis, era um garrote aleijado, que no tempo de bezerro tinha sido caroado. Por não poder vir na frente, chegou no coice do gado. Cheirava os pés do vaqueiro, saía, depois voltava, se atravessava na frente do cavalo e se esfregava, como quem fosse um amigo que com outro se encontrava. Já o vaqueiro enxugava todas as lágrimas que vertia, e o patrão observando ficou com tanta alegria, que convidou os amigos e festejou esse dia. Vaqueiro, quem é vaqueiro, zela seu gado e quer bem. Todo dia vai ao campo contar as rezes que tem. Quem não gosta de vaqueiro não gosta mais de ninguém. Aê. Saudade, abraça o gado, boi, gado, boi. Nós ouvimos com Jade Jefferson, de José Fortuna e Paraíso, Estou Num Bagaço, pedido de Ismael Borba Gonçalves, residente no bairro de Santo Amaro. Ele ofereceu para toda a produção do programa Raiz do Brasil. Muito obrigado, viu, Ismael Borba. E depois, com Vavá Machado e Marculino, do Francisco Pedra, a volta do vaqueiro. Pedido de Marlene Gomes, residente no bairro da... lá do Butantã. Ofereceu para os filhos Telamares e Eduardo, e para os netos, né, o Pietro e o Luquinha. Muito obrigado, viu, Marlene? É o programa Raiz do Brasil, Cultura de São Paulo. A gente vai seguindo com Du Gracial, do João Pacífico, História de um Prego. Depois Eli Silva e Zé Goiano, de Tenente Machado e Durvalino Moraes, A Chamada do Ponteio. Meu filho, vem cá, Corre! Vem sentar aqui comigo. Sou teu pai, sou teu amigo. Quero te aconselhar. Olhe na parede, aquele prego ali pregado. Ele sabe o meu passado, mas eu quero te contar. Naquele prego eu já pendurei meu laço, o arreio do Picasso, cavalo de estimação e um par de esporas que custou muito dinheiro e o chapéu de boiadeiro que eu lhe dava no sertão. Naquele prego pendurei muito cansaço, muito suor do mormaço e poeira do estradão. E quantas vezes minha mágoa pendurei, sentimentos eu guardei pra não magoar teu coração. As esporas vou guardar. Naquele prego pendure uma sacola cheia de livros da escola e vontade de estudar. Quando amanhã você estiver aqui sentado lembrando nosso passado, olhando o prego pioneiro, seja um doutor bem afamado e diga sempre em alto brado: sou filho de um boiadeiro. O boiadeiro, a boiada e o estradão, que quadro lindo que dá gosto a gente ver. Com a poeira se mistura um sentimento que firmei no pensamento para depois escrever. Eu bem recordo as duas mulas cargueiras, levando as tralhas e também as provisões. Andando à frente, passo lento e continuado, na carga tudo é pesado, no sustento dos peões. Naquele tempo para trás e bem distante, a gente ouve de um berrante a chamar, velho ponteiro atraindo a boiada, muda o toque avisando que está perto a pousada. Em cada peão um rosto velho e cansado, cheio de rugas e poeira da estrada, ostenta o laço na garupa do Picasso, de freio de barbigacho, não deixa a boi de arribada. Na sua vida o dinheiro pouco vale, o que importa é cumprir sua missão. E desse jeito sei que vive bem feliz, se perguntar ele diz, vivo bem sendo peão. Foi esse quadro que com estes olhos vi, daqui distante no grande estado mineiro. Ficou na alma lá no fundo bem gravada o barulho da boiada e a chamada do ponteiro. o boiadeiro, a boiada e o estradão. Nós ouvimos com Du Gracialdo, João Pacífico, História de um Prego. Depois com Eni Silveira Goiano, de Tenente Machado e Durvalino Moraes, A Chamada do Ponteio. Cantinho do Ouvinte. Hoje, atendendo a carta do Natalício Mota, reside no bairro da Ponte Rasa, nesta capital. Ele pediu com Tonique Tinoco, Recordação de Gaúcho, com Comandante Confidente, aquela carta, com Zé Tapera e Teodoro, Dinheiro Emprestado. Foi nascido no Rio Grande e lá mesmo foi criado, cavalgando pelos pampas, sempre alegre atrás do gato. Mas um dia resolvi conhecer outros estados, e hoje eu vivo distante do meu rincão adorado. Já vinha rompendo a aurora, minha véia me abraçava, meu filho não vai-se embora. As gaúchinhas choravam, forte logo sem demora, disse um adeus pro Rio Grande, piquei o macho na espora. Tá fazendo muitos anos que eu deixei o meu rincão, eu recordo das festanças na noite de São João. Rodeio nas estâncias o meu tempo de peão, uma gaúcha marvada que feriu meu coração. E pedi perdão pro velho que muito já tem sofrido. Quero morrer na estância, lugar onde eu fui nascido. Quero rever minha terra, o meu Rio Grande querido. Esquecesse nosso romance de amor, pra que eu não mais lembrasse o que entre nós passou, e também não a procurasse me pedindo por favor.

perdi o meu dinheiro, perdi o amigo também. Agora de hoje em diante, não empresto um vintém. Me serviu como exemplo, foi meu derradeiro tranco. Quem estiver apertado, quiser dinheiro emprestado, e vai emprestar no banco. Nós ouvimos com Tonico e Tinoco, do Tonico e Dito Mineiro, Recordação de Gaúcho. Com o Comandante Confidente, do Palmito, Aquela Carta. Depois, com Zé Tapera e Teodoro, de João Gonçalves e Teodoro, Dinheiro Emprestado. Músicas do Cantinho do Ouvinte. Hoje, atendendo a carta de Natalício Mota, ele reside na Ponte Rasa, em São Paulo. Paulo. E vejamos o que ele escreve aqui. Ele ofereceu para os parentes de Novo Horizonte, a irmã dele Andrelina, o cunhado Francisco e os sobrinhos, também para os amigos e todos os ouvintes do Raiz do Brasil e para toda a produção. Ô, Natalício Mota, da Ponte Rasa, muito obrigado, viu? Continue sempre participando do programa Raiz do Brasil. Pode escrever à vontade, pode telefonar. E se você mexe na internet, também pode mandar e-mails, tá? A participação de vocês é muito importante para a gente aqui no programa Raiz do Brasil. E no próximo dia 5, agora, dia 5 de dezembro, o Pena Branca vai estar se apresentando no Sesc Pompeia. À noite, o Pena Branca vai fazer o lançamento de um novo CD realmente maravilhoso, cantando solo. O grande violeiro, cantador e compositor Pena Branca. Ele vai estar à noite no Sesc Pompeia, que fica ali na Rua Clélia. Vocês estão convidados a aplaudi-lo, né? A admirá-lo nessa sua apresentação com um CD novíssimo que o Pena Branca acaba de lançar. Tá bom, gente? Estão convidados. Por minha conta, viu? Pode chegar lá e falar: a gente ouviu o Muíbo Curi no Raiz do Brasil, então a gente veio assistir o Pena Branca aqui, tá? E pode entrar por minha conta. Lá no Sesc Pompeia, dia 5 à noite. Programa Raiz do Brasil hoje vai sortear 3 CDs. João do Rio e Jorlan, a dupla do Show Baile. Serena e Tiãozinho, série Raiz Sertanejas e Oleiros do Brasil. E da Costa e Lino Rey, num CD da Alegreto. Olha que beleza. 3 CDs serão sorteados para um único ouvinte hoje do programa Raiz do Brasil. E até o dia 23, todos os dias, aqui no programa Raiz do Brasil, de segunda a sexta-feira. Agora com Du Instrumental, do Luiz Carlos Paraná, Flor do Cafezal, depois Du Irmã Celeste, de Mário Zanha Lindo Pinto, cantando. Deus a viajar. Cantar pra nós é um prazer, isto é nosso viver, nós queremos cantar, cantar, cantar. Por esse Brasil afora, cantando assim nos sentimos, com Deus e Nossa Senhora, cantar. Nós ouvimos com o duo instrumental do Luiz Carlos Paraná, Flor do Cafezal. Depois do Irmã Celeste, interpretou de Mário Zan e Arlindo Pinto, Cantando. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Raízes do Brasil vai seguindo. Agora com Soline Amarito, interpretando Sete Léguas, para Ismael Borba Gonçalves, do Jardim São Bernardo, em Santo Amaro. Depois com Zé Tapera e Teodoro, Lição de Moral, para Geraldo GG da Silva, lá da Coab 1. Vamos lá. Sete léguas a cavalo, todo dia eu percorria. Quando você me queria, relinchava e cantando eu seguia. Quando você me queria, na distância do caminho, mas o meu amor crescia. E bem depressa eu queria braços me atirar, para matar a saudade que o meu peito sentia. Hoje você se esqueceu que é puro meu amor. Traição foi serpente, que envenenou nossa vida, sem lembrar doce querida, que era puro meu amor. Sete léguas a cavalo, a chorar vou percorrendo, lembrando a felicidade que sem você foi morrendo. Sete léguas a cavalo, a chorar vou percorrendo. Adeus flores do caminho, essa dor meu peito invade. Vou galopando sozinho, bem distante da cidade, vou lembrando o seu carinho, sete léguas de saudade. Thank you. numa festa de peão que eu fui, vi um caso muito interessante. Chegou um moço na hora da festa, de um lugar não muito distante. Pelo carro que ele conduzia, só podia ser gente importante. Não pensei que fosse o rei do laço, que chegava naquele instante. E ouvindo o som das cornetas, anunciando para os visitantes, que o peão que laçasse na raça ganharia o prêmio e a taça, e ser rei do laço já era bastante. O tal moço, com jeito educado, lentamente desceu da geral. Foi pedir uma oportunidade pra laçar o bravio animal. E dizendo para a pionada, se não pode também não faz mal. Nesse instante respondeu um homem, sou repórter de um grande jornal. Minhas palavras de jornalista, talvez seja lição de moral. Você não deve entrar nesta luta, porque é uma grande disputa, também é somente pra profissional. O festeiro ouviu a conversa, foi chegando com o laço na mão e dizendo para o visitante, se insiste não faço questão, mas também não serei responsável se houver uma decepção. E o moço, quando entrou na arena, foi vaiado pela multidão. Nesse instante escapou o mestiço, foi motivo de grande emoção. Com o pé ele jogou o laço, relaçando sem usar os braços, deixando a plateia de cara no chão. Alin Silva falou pro festeiro, não pretendo lhe aborrecer, mas o prêmio que recebo agora ao senhor eu quero devolver. Com o laço no pé consegui mais de 500 taças vencer. Em virtude da recepção, um convite quero lhe fazer. Moro na região de Rio Preto, se melhor quiser me conhecer, vá à minha fazenda em Cardoso, saborear um churrasco gostoso e cantar de viola até amanhecer. Nós ouvimos com Sulino e Amarito, numa versão do Sulino, Sete Léguas. Foi o pedido de Ismael Borba Gonçalves, do Jardim São Bernardo, em Santo Amaro. Ofereceu para toda a equipe da cultura, para o Moíbo, para os amigos dele da CETESB. Alô, amigos da CETESB, amigos do Ismael Borba Gonçalves, do Jardim São Bernardo, Santo Amaro. Um grande abraço do amigão. E o pedido depois do popular GG, o Geraldo da Silva, da Coab 1, com Zé Tapera e Teodoro, do Teodoro e Zé da Praia, lição de moral. E o Geraldo GG da Silva ofereceu para Jorgão Pescador, para Irene Primozic e para Valdir da Silva. Ô, GG, muito obrigado, viu? E agora vamos sortear 3 CDs para o único ouvinte. Atenção, ouvinte Pedro Marques do Tucuruvi. Atenção, Pedro Marques do Tucuruvi, você acaba de ser sorteado com 3 CDs aqui no programa Raiz do Brasil. João do Rio e Jorlan, a dupla do Show Baile, Serena e Tiãozinho, Violeiros do Brasil, e da Costa e Lino Rey. Pode aguardar que a produção vai se comunicar com você, ok?